vai renovar. Apoio pros bico que tá pra atrasar. Vamos atropelar. Do subúrbio do caos da maloca, nós é GG, Luiz Preto, ele abre a favela. Tá na fé, na saga do racha da vida, o espectro, a praga. Filhos da luta no fio da navalha, travando a batalha. Não para. Os filhos que espalha do gueto atropelo. E o que nos traz a luta na virtude de atitude, humildade e seriedade, vem plena plenitude. Sem medo, vamos que vamos, é pela favela, sem dar guela, eliminando a sequela. Na ignição direta, o enfraquecimento, essa é a força que mantém. De um barraco compensado, eu viajei, foi mais além. Saúde, liberdade, rouba verdade, que mais vale? Sabe quem mais sabe, respeitar a vida e a chave. O convite é, nós invade a city, é sair de no beat, é trilha de filme, é C-A-O-S, trazendo o que a maloca quer curtir. É o tamo nas ruas, nos becos, nas encruza. Quem flagra nosso corre sabe que o bagulho é luta. É luta. Eu vim amordaçar os cotovelo falador. Nós vive o hip hop e nós não vive só de show. Chegou o caos pra desequilibrar. Fechou o tempo que vai renovar. Ponho pros bico que tá pra atrasar. Vamos atropelar. Chegou o caos pra desequilibrar. Fechou o tempo que vai renovar. Ponho pros bico que tá pra atrasar. Vamos atropelar.